como a farta cobrinha verde, tentando descobrir se a vida vem do oeste. Seu Juan agora está dormindo em sua rede. Ele sabe que nossa chuva não fecunda a peste. Tomé e Manoel estão vindo te salvar. Com a gota de amor, a beleza vai brotar. Chegou a hora de você violentar os nossos corações, mas as aguento o vento trazendo a Madalena em seus milhões. Demos linha como um acaso, a Rita joga tinta nas paredes para matar a nossa sede, a morfada cobrinha verde. Entre branco e cristalino, mãe preta pôs em mim e seus ventres. Quanto mais ferva a luxura, osso de galinha e de barriga quente. E aqui estou eu, tragada pelo seu bendengó, sorrindo entre os tubarão e o chapecó. Num grande mar, ouço uma voz que há muito se calou. Embarca minha velha, pula fora meu oiô. Chegou a hora de você violentar os nossos corações, mas as aguento o vento trazendo a Madalena em seus milhões. Demos linha como um acaso, a Rita joga tinta nas paredes para matar a nossa sede, a morfada cobrinha verde. E eu vou te achar, e eu vou te achar antes do despertador tocar. Chegou a hora de você violentar os nossos corações, mas aguente o vento trazendo a Madalena em seus milhões. Demosinha como acaso, a Anitta joga tinta nas paredes para matar as nossas sede. É malvada cobrinha verde.